tava de bobeira, pensando naquela menina, e lembrando daquele sorriso que ela me deu naquele dia. Ela bebia com pessoas que por mim eu não andaria. Pra ela eu não existia, mas era por ela que eu vivia. Logo que eu percebi, eu já estava apaixonado. Eu tinha tanto medo que ela pudesse me rejeitar. Até que um dia ela sentou-se do meu lado. Começamos a conversar e eu deixei escapar. Eu amo você. Eu amo você. Logo que eu percebi, eu já estava apaixonado. Eu tinha tanto medo que ela pudesse me rejeitar. Até que um dia ela sentou-se do meu lado. Começamos a conversar e eu deixei escapar. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você.